Sonhamos, queremos, conquistamos. Mas quando perdemos, dizemos: ó Deus, por que não olhar pra mim? Às vezes queremos o que nem precisamos. Não importa, somos ingratos, murmuramos mesmo assim. A Titan 150 não tá bom, quer uma melhor. A casinha humilde que cê mora não tá bom, quer uma maior. O problema não é querer, o problema não é sonhar. O problema é reclamar, pensando naquilo que você nem tem. E esquecer de agradecer, esquecer de valorizar. Coisa simples que Deus te deu, mais valioso que as notas de 100. Carinho de um filho, um abraço de um amigo, um beijo da sua esposa. Ouvir eu te amo, da sua coroa, tem dinheiro que compra. Só tua graça bastaria, ó Pai, pra que eu pudesse ser feliz. Mas não é bem assim, nossos desejos não têm limite, não tem limite. A guerra é espiritual, eita como o mundo tem pra oferecer. Dá com uma mão e tira com as duas sem cê perceber. Tá embaçado acompanhar a evolução. Meu iPhone saiu de moda. Te apresento a ingratidão. Porque não tenho a casa que eu queria ter. Um iate igual do Neymar não deu pra comprar, por quê? Meu braço não tem Rolex de ouro. Meu carro não tem DVD e nem banco de couro, por quê? Não posso passar férias no Havaí, por quê? Não tenho aquele emprego que eu tanto pedi. Porque não tenho um corpo perfeito. Não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar. Não tenho dinheiro. Porque não posso dar o brinquedo que meu filho quer. Porque não posso dar uma joia pra minha mulher. São tantos porquês que eu vou enlouquecer, murmurando pelo que eu não tenho. Esqueço de agradecer. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso. Pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso. Pra morrer por mim. Então por quê? Paro um pouco e penso pra ver que apesar de eu não ter tudo que eu quero ter, tenho uma família linda, saúde, emprego, teto pra proteger da chuva e do sereno. Não tenho caviar, lagosta nem camarão, mas nunca faltou café, pão, arroz nem feijão. Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá. Tenho água pra beber e o ar pra respirar, um cobertor pra aquecer, uma cama pra deitar. Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos e diz eu amo vocês. Pelo sorriso deles nem faz falta o PlayStation 3, o amor ainda não vi pra vender nos shops. Problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. E não se engana, não erra, não falha. Não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta. O Salmo 37 diz o seguinte, irmão: que nenhum justo há de mendigar o pão, não. Então deixa Deus agir, deixa Deus operar. Não é pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar. O Deus que salvou Daniel da cova do leão quer te salvar dos maus desejos do seu coração e quer te libertar da escravidão. Se ele falasse com você, ele falaria: tamo junto, irmão. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso. Pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz.